Oh, que calma vai caindo sobre as gentes do campo. Oh, que calma vai caindo sobre as gentes do campo. Meu amor que por lá anda, encosta-te ao lírio branco. Meu amor que por lá anda, ai, encosta-te ao lírio branco. Andando eu a ceifar-lhe nas ladeiras do Ponsuli. Andando eu a ceifar-lhe nas ladeiras do Ponsuli. Não me venhas a lembrar, menina da saia azul. Não me venhas a lembrar, ai, menina da saia azul. Se vai queixando que lhe roubaram os ovos. A rola se vai queixando que lhe roubaram os ovos. Não puseras tu rola tanto ao pé dos meus olhos. Não os puseras tu rola, ai, tanto ao pé dos meus olhos. Por cima ceifa-se o trigo, por baixo fica o restolho. Por cima ceifa-se o trigo, por baixo fica o restolho. Menina, não se namore de rapaz que embisga o Menina, não se namore, ai, de rapaz que embisga o olho. Já se está o sol a pôr-e para trás do cabecinho. Já se está o sol a pôr-e para trás do cabecinho. Bem quisera o nosso amo prendê-lo com baracinho. Bem quisera o nosso amo aí prendê-lo com baracinho.